Se ao menos tivesse passado fome comigo, nos perreios da vida tivesse me conhecido. Uma palavra, um sentido, um sentimento, incentivo. Despreocupado eu fico, não tem história comigo. Na lateral esquerda do campo, a natureza te marca, as impurezas, terra leve, enfim. É disso que tô falando, saca, saca. Se nas catracas apertada da burra, se dividisse a vergonha, ao menos na ida, ideia no motorista pedindo carona nos dias de frio, nas curvas de rio, momento sombrio. Foi calculado errado, e o divisor tá correto. Eu fui morar de favor, com os três irmãos separados, e eu nem te vi lá por perto. Agora me encontra no bote, senta no melhor lado da mesa. Comeu do churrasco doado, tomou no meu copo o resto da minha cerveja. Dormiu com pose arrombada, acordei citado e não engraçado. Me estereotipou, marginalizou, fez a leitura que queria sobre os seus valores e o valor do meu cabelo. E mesmo assim eu te agradeço pela inspiração, pro meu novo som, desse novo título, do novo selo. O falador passa mal, logo em seguida entra em desespero. Sentido, quando as palavras te atingem, cê vai saber falar demais, falar em vão. É doloroso o verme falado. Sentido, quando as palavras te atingem, cê vai saber falar demais, falar em vão. É doloroso o verme falado. Sentido, quando as palavras te atingem, cê vai saber falar demais, falar em vão. Nem sabia meu nome, nem sabia meu sobrenome, não sabia minha história. Nunca passou fome comigo, nunca fez rolê comigo, rapaz. Como assim falar dos meus dead? Como assim falar da minha história, rapaz? Você não me conhece.